Monitor 3153, autorizado ele. Autorizado ele, tudo bem. Monitor 3171, chame Centro Recife, 251. 251. Web 5808, chame Centro Recife, 1260. 260, boa. Salvador, voo no 804, Guardião 9, para o posto de estacionamento. Autorizado, voo no 804, reporta pronto para o táxi. Autorizado, reporta para o táxi, voo no 804. Então 3890, mantém a posição, é o número 2 no setor. Salvador, voo no 804 para o táxi com 132 a bordo, 3 horas e 45, atacando Campinas. Torre agora 198, decimal 95. 295. 3-0, bate 1, índia no ponto de espera da 1-0, reporta pronto, com ajuste no 012, voo no 804. Então 3890, após a passagem do gol, iniciando 08, chama táxi. 3890, após a passagem do gol, chama táxi. Então Salvador, bom dia, então 3153, marcador, baixar, checado. Então 3153, tráfego avistado, bom dia, tem livre pouso na 10, o vento 080 graus com 05 nós. Pouso na 10, 3253. Salvador, muito bom dia, 1607. Salvador, muito bom dia, Gol no 607. Gol no 607, bom dia, Galeão, nível 360, só um minuto para cópia. É, Guarulhos, senhor. Afirmo, Guarulhos. Gol 1607, autorizado Guarulhos, via 360, via Upzula 16, decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da Euleda após bridge, o controle 120.8, aciona 5546. Ok, nível para Guarulhos, 360, decolagem 10 à direita da Euleda, direto bridge, Upzula 16, 120.8, 5546, 607. Correto, chama pronto, portão 05, gol no 607. Chama. Torre, gol no 804, pronto, não posso parar da 10. Gol no 804, alinha e mantém, tá serando 0. Alinha e mantém, 10, gol no 804. Solo aos 2-2, lidera à direita na minha escuta, prossegue Alfa e reporta para ingresso na Juliette. Direita, Alfa, Juliette na sua escuta, vai reportar para a Juliette. 1-1-8.95 American 980, good morning. Natal com 4 horas e meia. Autorizado táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera da 10, reporta pronto, o ajuste 10, 12, stand 3890. 12, Pátio, deixa a ponto de espera da 3890. Gol 1804, livre decolagem da 10, 2800 graus com 05 nós. Livre decolagem iniciando da 10, gol 1804. Salvador Tower, good morning, American 980, ILS, runway 10. American 980, good morning, continue your approach, stand by, landing clearance, runway 10. Continue the approach, American 980. TAN 3153 vai aguardar a passagem do Airbus da companhia após o ingresso a Juliette, portão 08. Guardando o Airbus da companhia, Juliette pro 08, 3153. Gol 1804, decola aos 24, controle 1208, bom gol. 208, bom dia, gol 1804, obrigado. American 980, check your landing gear, clear to land runway 10, the wind is 080 degrees, 05 knots. Good land, runway 10, we have the gear down, American 980. 1804, contato radar, suba ao 360. 360, gol 1804. 3890, está pronto. Da 3890, após o América, linha e mantém, cap 010. Após o América, linha e mantém, 3890. Salvador, bom dia, o C3. 7, formação 1000, posição 4, autorização. 3517, Brasília, nível 380, só um minuto pra cópia. America 980, on the ground at 27, turn your right, maintain this frequency, taxi via Alpha and Juliet Gate 11. Okay, stay with you, Alpha, Juliet Gate 11, America 980. Bom, 715, bom dia, número 2 para cópia, aguarda 360 Brasília. 360 Brasília, bom. Da 3890, livre decolagem da 10, vento 070 graus com 05 nós. Livre decolagem da 3890. Autorizado, bom, 642, reporta pronto para o TAC. Passarelo 2223, tem que dar informação, Juliette. Passarelo 2223, bom dia. Autorizado chegada bom, fidessa para 2000 pés, ajuste 1012. 2000 pés, passarelo 2223. Autorizado, via bom. Então 3890, decola aos 30, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 308, obrigado, 3890. Então 3517, cópia. Consiga, tá, 3517. Então 3517, autorizado Brasília, nível 380, Ciampes do Lumo 7. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Arbor, após Elefa. O controle é PERI 120 decimal 8, aciona 5547, tá 3517. 3517, autorizado 380 para Brasília, pendulou no 7, decola 0 direita, Arbor, após Elefa, 1208, 5547. 5547, portão 04, chama pronto, tá 3517. Sim, tá 3517. 715, cópia. Autorizado Brasília, nível 360, via UPS Lumo 7. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Arbor, após Elefa. O controle 120, decimal 8. Aciona 5551. Autorizado Brasília, nível 360, via UPS Lumo 7. Decolagem no zero, curva à direita. Bono 715, cotejamento correto, chama pronto, portão 02. Chamada. Bom dia.

107 para o táxi a bordo, Uno 6123, 3 horas e 50, galeão. Autorizado via Índia, ponto de espera da 10, chama pronto, o ajuste no 012, voo no 607. Chama na pronto no 012, 607. Uno 642, decolas 36, controle agora 120, decimal 8, bom voo. Confirmando a frequência? 120, decimal 8. 1208, grato, bom dia, até a volta. Bom dia. Cavador, bom dia, gol 1897, informação. Gol 1897, confins o nível 360 via rota, rampa Zulu 16. Decolagem pistão no zero, após a decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da Euleda, após o Leda direto bridge, o controle opera em 120 decimal 8, aciona 5553. Está autorizado com 5360, Alfredo Lobo, 16, Israel Lita Brito, Jonas 5533, com 3208, voo no espaço 7. Cotejamento correto, 5553, o portão é o 612, chama pronto, voo no 897. Voo no 607, próxima espera da 10. Voo no 607, autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento variável com 02 nós. Alinhar e decolar da 10, voo no 607. Autorizado, gol no 7 no 5, chama pronto para o TAC. Chama TAC, gol no 7. Gol no 607, decola aos 39, controle 120, decimal 8, bom gol. 208, grato, mano. Controle, Salvador, bom dia, gol no 607, Israel Leda Bridge. Passa 2000 para 360. Gol 607, contato radar, suba 360. 360, 607. Gol 642, chame centro Recife, frequência 12545. 2545, 642, bom. Passarelo 2223, autorizado LS. Autorizado LS, passarelo 2223. Receba o Santana. O Whisky Yankee Tango autorizado até 2000 pés, ajuste no 0 no 2. 2000 na 0 no 2. Torre Salvador, bom dia, Felipe 55 no 4. Felipe 55 no 4, bom dia, pronto para Aracaju? Sim, vamos para o quê? Autorizado Aracaju, nível 190, decolagem pista 10, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Tuca, Jamo, atua direto Aracaju, o controle opera 120, décima 8, aciona 5555. Quando possível, deve coordenar direto o bridge para o 607. A bordo, Campinas, Pagores. Confirmando 182. Negativo, 083. Ciente, o Gol no 7-5, direita, via Índia, ponto de espera da 1-0, reporta pronto para a decolagem, o ajuste 1-0-1-2. Índia, reporta pronto, Gol no 7-5. Gol 1-8-9-7, 1-0-6, puxa acionamento. Autorizado, 1-8-9-7, chama táxi. Chama táxi, Gol 1-8-9-7. T-35 no 7, mantém a posição número 2. Futripe, copiou a autorização? Afirmativo, nível 190 autorizado, Puca, Jampa, depois Aracaju, decolamos 0, curva à esquerda, tirando ponto 55 no pátio. Controle atari 120, décima 8, chama pronto no pátio 3, trip 55 no 4. 1208, chama já confirmado, trip 55 no pátio. Ruta 35 no 7, está autorizado 04, chama ataque. Ruta 35 no 7, copiou? Estou em Salvador, passarei 2223, final da 1-0, baixado, checado. O Gol no 7 no 5, mantém o ponto de espera. Passarei 2223, tem livre pouso na 10, o vento variável com 03 mais. É, apresentando, Livre pouso na 10. 5, 1 no 7, na escuta? Sim, mantido. Está livre o puxo.